Atenção, caçadores. Atenção, caçadores. Era a pressão que vocês queriam? Então, preparem-se. Porque a pressão vai começar. E aí, Barapuri? O animal chegou! Chegou! Agora, o gigante Crocodilo Prime apresenta o show dos irmãos Gordo e Dinho Pressão. Os irmãos que com seu estilo, pressão de tocar, revolucionaram os shows de aparelhagens. É o do Edson Serra! E hoje, são reconhecidos como a maior referência em pressão do estado do Pará. Com vocês, os DJs que fazem a diferença e que os caçadores escolheram e consagraram. Os melhores do estado do Pará, Gordo e Dinho Pressão. Porque no gigante, a pressão é com eles. Pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão. 1, 2, 3. A pressão vai começar. Tá mais do que na hora! Joga a mãozinha pra cima que tá na hora! Alô, galera do gigante! Crocodilo! A festa da regata, ele chega desse jeito! E ele vai te pegar, te pegar, te pegar, te pegar, te pegar, pegar, pegar, pegar, pegar, pegar, pegar, pegar. Ele vai pra frente, mais perto de você. Joga pra cima. 5, 4, 3, 2, 1. Explode! Todo mundo pra dançar, Crocodilo Prime. Bora botar no 12! A referência tá na área! E em nome de Irmãos Assis, bota pressão, maninho, que o bagulho doido na festa da regata! 5, 4, 3, explode! Soquinho pro céu, soquinho, soquinho, mano. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Quem não tem hora pra chegar em casa joga a mãozinha pra cima também. E bate na palma da mão, na palma, na palma. Torcida do país, Sandu, dá um grito bem alto aí pra mim, ó. A galera do Papão faz barulho! Quem é do Paysandu, dá uma vaiana do Remo aí! E a galera do Clube do Remo, dá uma vaiana do Paysandu! Agora, dance, dance, dance, eu quero ver mais uma vez, vai! E o meu parceiro fortíssimo Júnior da Pedreira já falou: se tem gordidinho, a pressão vai só aumentando. Bora Bruno Verdeiro, bora Valdinho dos Caixa Baixa. Bora botar pressão pra subir na festa da regata. Pra cima, Ninho! O de gordo é bom, quando ele entra o som é dobrado. É dobrado, tonelada! O de gordo é bom, quando ele entra o som. Toma essa lindária! Pega, meu animal! E é pressão pra todo lado. Todo lado, pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado. E vem, vem, vem. Bota na pressão. Bota na pressão. Na pressão, na pressão. É agora, maninho. É que o povo se desceu porque a gente se juntou. Apenas. Quero ver o grito das mulheres. Tá liberado. Apagou? Tá liberado. Só quem confia em Deus, joga a mãozinha direita pra cima aí. A mãozinha direita pra cima. Joga a mãozinha direita, quem confia em Deus. Agora aponta o dedinho pra cima. Aponta o dedinho pra cima. Um, dois, três. E sobe! Pum, pum, pum. Santorini. É chupetel, é chupetel, é chupetel, é chupetel, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, cadê o grito das solteiras aí? O grito das virgens. Uma festa que já é tradição. E a aparelhagem de maior pressão do estado do Pará não pode ficar de fora. Crocodilo pra ele. E quem tá gostando, joga a mãozinha direita pra cima. Só quem tem amigo corno aí dá um grito bem alto. Quem tem amigo viado faz barulho também. Quem tem vizinha fofoqueira dá um grito. E quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. E bora fazer a contagem, Maninho. 5, 4, 3, 2, 1. Escolha! Agora, eu vou no rei, você vou no rei. 3, 3. Explode, festa da regata. Gordo e o Dinho. E o meu parceiro Naldo Bazuca. vencer. E aí, parceiro Igor Primote? Sábado, dia 25, tem Crocodilo no Jurunense, em Santa Isabel. E é mais uma do Primote. E a galera da pedreira também tá na área. E olha o batidão, batidão de dedinho, vai botando na pressão. Oh, oh, como é que é? Oh, como é que é? Fala, Gordinho! Estamos na festa da regata, meu federal! Não alivia! Só quem tá feliz aí, joga o bracinho direito pra cima. Bora fazer uma contagem assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1. A dupla pressão do Pará, tomando conta da sua noite. Vocês, vocês. Eu vou deixar você partir. Tá bonito! Juninho da família não para. O Luquinha dos Caixa Baixo, o Thiago do Mega Fama. Alô, Hernani do Bar. Providenciar água pra cá, Hernani. Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Não encosta no meu namorado. E o meu parceiro Bruno Verdeiro. O fortíssimo Júnior da Peneira também tá na área. É na fronteira que eles dão valor, Maninho. Viviane Batidão. Canta aí que eu quero ouvir, vai. Gigante. Você partiu meu coração. Isso pra todos, não quero mais. Os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Você, que de mão dadas não ia andar. Só do Melody. Agora vejam só. O jogo virou. Yeah. Esse mundo gira. Como isso não contou. Não contou que pudesse mudar. E a família dos malas também aqui na minha esquerda. Estou, um abraço especial pra vocês aqui do Gordo Dia. Agora pra cima, os malas! Pra cima! É muito balde essa galera aí, moleque. Tem que tirar o chapéu. E aí? Agora vai sofrer na minha. E a galera de Florianópolis? Eles estão aqui do lado direito curtindo. Obrigado pelo carinho de todos vocês aí, ó. E o meu parceirinho showman também. Ele aqui na minha direita, curtindo o som que lhe dá valor. Crocodilo pra ele. Agora meu parceiro Steve Reis. O nosso motora também da área. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher. Não para de fazer que Marijão, ô Marijão. Dino Pai. Aqui é Crocodilo, meu amor. E o meu parceiro Júnior, lá do Açougue Popular, também da área. Lá de Curuçá. E aí, Júnior? Ele que é fanzaço do Gorri do Dia. E a nossa família Super Tese. Um abraço pra vocês aqui, ó. Putaria rola. Convoca as meninas pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar. E o nosso Relações Públicas de Castanhal tá na área. Fala, meu parceiro Rock Fest, igual o papo, moleque. Quebra do vermelho. Chamei porque tu tem um pouco. Gosta dessa? Agora, só mais uma pergunta. Agora. Tu já tomou no pó? Agora. Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora. Pouco do Brasil. Crocodilo. Vem que tu come o boga. Pouco do Brasil, boga. Vem que tu come o boga. Pouco do Brasil, boga. Vem que tu come o boga. Pouco do Brasil, boga. Vem que tu come o boga. Passou de porra, passou de porra. Passou de porra, passou de porra. Passou de porra, passou de porra. Passou de porra, passou de porra. Bagulho doido, bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. O bagulho tá doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Arrepia, meu animal. Tá pegando fogo. Ah, ah, ah. Ó, tá guiado, tá guiado, tá guiado. Lá vem o hino, lá vem o hino. Josi Modas e a Miúzi diz no telão, Dede, segura! Bota na pressão, bota na pressão! E já inaugurou! Agora é 24 horas! O Point Show da sua conveniência! E o chope mais gelado da cidade! Quem comanda é o Dário, que comanda essa parada, moleque! Ó, ó, bota a pressão, não para, arrepiando. Assim, te liga, te liga, te liga, assim, meu irmão, meu. Te liga no batidão, no batidão, no batidão. É assim, assim, assim. Vai começar a tremer, tremer, tremer, tremer, tremer, tremer, tremer, tremer, tremer, tremer, tremer, tremer, tremer, tremer, tremer, tremer, tremer, tremer, tremer, tremer, tremer, tremer, tremer, tremer, tremer, tremer, só quem tem tatuagem dá um grito aí. Se liga no som. Os brothers Gordo e Dinho Pressão. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos. Alô, Hernani do Bar. Crude me. Sou gordo. Não aguenta, sei. Bora ver, pai. É crocodilo. Orgulho de momento. Não é bom nada. Só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me falou. Ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome em mim. da voz e o animal vai botar pra cantar assim, ó. Você me perdeu e agora chora. Cadê o grito da mulher que tá solteira hoje aí, hein? Cadê o grito das virgens? O grito das sinceras aí. A mulher que nunca traiu dá um grito aí. E a mulher que não depende de homem pra porra nenhuma também dá um grito bem alto. Bora pra cima, assim, ó! E não sou mais de ninguém. Assis, o Vitor, o Matheus, a Bia, o Pato e o Careca, meu amigo Wellington e a galera do Beiradão e Maruta, tá todo mundo aqui de Maruta. Ó, ó, ó, vira, vira, virou. Olha a batida, olha a batida, olha o batidão, batidão, batidão. E em nome do meu parceiro João do Gelo, o rei do gelo da TF, segura, né? Boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Olha, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Só vinha passar mal. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Olha, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do toco e o toco suave, todo sorridente. E olha o gordo, tinha pressão, pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat, é o Neto em ação, traz a garrafa de Xandão, por quê? E agora? Olha o crocodilo aí, olha, olha, olha o crocodilo, pode crer. Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a lindada, joga pra cima, dá-lhe a lindada, dá-lhe a lindada. O animal dando a lindada. É de dentada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica... Joga em cima, vai! Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. O incrível crocodilo no comando, um animal toca tudo do Pará. Olha o Blake, rapaz. Então se liga na batida. E aí, Blake? O crocodilo vai pegar. E no comando tá o gordo. Amiga Tainara, aniversário antes da noite. É um... A dona de empresário Iago. Esse é o crocodilo. Stephanie da Boutique, Bela Dama. Vai. E o meu parceiro Valdinho dos Cachobaja. Ele também não poderia ficar de fora dessa. Bora pra cima, garoto. Doida. Você tá na fronteira, sim. É crocodilo. Do meu Camaro. É de olha aqui, achou um molo de chave. É no escurinho que é só trazer aqui que tem recompensa. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro. O Thiago Cardoso, a Maria Pâmela. Do meu Camaro. É o Rodriguinho, todos da Vila da. O DJ Mulher. Vista Alegre. É de dentada que elas gostam. É no escurinho que elas. Gigante Crocodilo Prime. Ele vai te pegar. Bora fazer assim, ó. E a galera dança, dança, dança, dança, dança. Fala, meu parceiro Thiago da Redley, bora pra cima, assim, ó. E olha a mulherada, vai quebrando e vai dançando. O gordinho vai tocando, vai, vai, vai. Bass, bass, senta novinha, que camavada. Rebola na raba, dando bum, bum, dá. Senta novinha, que camavada. Crocodilo, gigante. Gigante. A minha tarada tá muito abusada, sentando, descendo, descendo. Pressão. Cai, cai. Pressão. Cai, cai. Pressão. WMJK na aquecimento. Que rebola, vai na dança, bala, bala, essa buzafa. Que rebola, vai na dança, bala, bala, essa buzafa. Joga pro tanque, não se acanhe. Empina pro tanque, toma. Empina pro tanque, toma. Empina pro tanque, toma. jogando por cima, rebola menina, entrando no Dinho pressão. Vinha com as amiguinhas pagando marquinha, assim fica bom, assim tá demais. Joga a bundinha pra frente e pra trás, novinha tarada tá muito abusada, sentando, descendo, no chão ela vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Os caixa baixa de Curuçá. A Carol Leal também tá na área. Chama as amigas. Olha o bonde do madrugadão. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra tu. O Léo Vitor, Juninho, o Alan Equipe pega a fuga de Marudá. Bota pra mexer e eu boto pra torar. Bota a bunda pra mexer que eu boto pra torar. O WM chama a loma e as gêmeas a canção. Vai paralisar com o bundão no chão. Vai paralisar com o bundão no chão. Eu paraliso com o bundão no chão. No escuro da tua inveja, a minha luz é neon. Vai paralisar com o bundão no chão. Vai para, vai para, vai para, vai para, vai para, vai para, vai para, vai para, vai para, vai para. Não, não é pra parar, não é pra parar, não, não é não. Animal na área! O Toca Tudo do Pará. Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Crocodilo! Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Dudu, dudu, dudu, dudu, dudu. Pra mim você é a número um. Dudu, dudu, dudu, dudu, dudu. Pra mim você é a número um. Pega a visão, é Jerry Smith, MC Loma e as gêmeas lacração. Eu fiquei, mãe. Cê, bruto. Ó, ó. Dudu acelera. Prime, Prime, Prime. Gigante Crocodilo Prime. Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Eu tive que chamar, eu tive que chamar. Encostei no baile funk. Amigo Gêmeo, isso do Eletro. Batata da Toca do Leão, alô Luquinha. Família 5G. Juninho, Luanzinho. E o Jamaica, alô Matheus. Você dá show. Quebrando desse jeito, novinha, você dá show. Desse jeito, dá show, desse jeito, dá show. Desse jeito, dá show, desse jeito, dá show. Vai, não para, continua que o Jerry Smith gostou. Desse jeito, dá show, desse jeito, dá show. Desse jeito, dá show, desse jeito, dá show. Vai, não para, continua que o Jerry Smith gostou. Gostou, gostou, gostou, eu sei. Já que tu gostou, então toma mais uma vez. Gostou, gostou, gostou, eu sei. Já que tu gostou, pega meu animal. Quer me quebrar, então toma, toma. Pressão. Então toma, toma, calma, calma, já. Gordo e Dinho pressão. Se apaixona, calma, calma, novinho. Só não se apaixona. Só quem não tem hora pra chegar em casa aí, dá um grito bem alto. Oh, oh, oh, oh, oh. Vai, um, dois, três, dance, dance. É na batida, só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Faz o sinalzinho da amizade. Faz, faz o sinalzinho da amizade. Assim, assim, ó. Meus amigos, eu voltei. Eu tava ficando doido. Amar, amei. Gostar, gostei. Cadê o grito da mulher que tá solteira aí? Só quem gosta de mulher aí dá um grito bem alto aí. Quem gosta de homem dá um grito bem alto aí. Quem tem amigo corno aí dá um grito bem alto. Quem tem amiga sapatão dá um grito bem alto. Quem tem amigo viado faz barulho. Só quem nunca levou um chifre, joga a mãozinha pra cima aí. Quem nunca levou um chifre, joga a mãozinha pra cima aí. Quem já levou um chifre, joga a mãozinha pra cima então. E quem já colocou, faz barulho. Joga a mãozinha pra cima, aponta o dedinho pra cima. São amores, amores que matam. Quem gostar dessa aqui vai dar um grito agora. Esse conhece, esse DJ que se destaca e é reconhecido como um dos melhores DJs do Pará. Acabou, pra que isso dizer? É a referência no ar! A maior referência em pressão está no ar! Gordo e Dinho Pressão! Hoje do meu lado fica aqui. O Kiko Thiago Juninho e o boneco Tato. Hoje aí, nessa fase. Vou baixar o som! Minha paixão não é você. Estou cantando, né? Obrigado por ter você. Exatamente. Esse é meu falso. E parabéns a você que me fez entender. E minha paixão não é você. Obrigado por ter mostrado. Esse é meu falso. Amigo Buluta, 24 horas de Curuçá. Cara, o Leal, o Luquinhas, o Pedrinho Leal. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa. O Kelvin, a Bia, Ellen, nada mais com meu. O André e o PC, tá todo mundo aqui. No lugar do coração da princesinha não existia nada. Vem! Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai ver. Crocodilo Prime. Crocodilo Prime. Nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe. O gigante da Amazônia. Nada disso eu sinto por você. Nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. Você conquistou apenas meu sorriso. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor teus braços. Quero você do meu lado enquanto existe. Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixe. E você me conquistou, me fez o... É Big Gelso e os seus amores, HTTL e os caras doidos, o Cristian Coelho, o Vitor Martins, o Cristiano Silva, o John Twill, aqui no Croco, obrigado, o bagulho ficou doido, valeu! DJ Cotinho Cry, o estourado, Gigante Crocodilo Prime. Ele vai te pegar.